3-1-0, identifique, Rui Serravito 366, desça para o 050. É, como o solo aos 4-6, qual o hangar? Ok, gente, frequência livre estacionada, parte 5, Charlie Indiana. R662, desça para 2510, autorizado ao final R9, somos zero, reposta do final. 2500, autorizado R9, 5103662. 096, boa noite. Foi Serra Vitor 366. Desça para 4000 pés, ajuste no 012. Correto, 4 mil pés. 4 mil pés, obrigado, vamos para o 9. Desça para 2.500 pés. Autorizado a sinal em nave para 1-0, reposto estabilizado. 366, estabilizando a final 3662. M-Torre 1-8, decimal 3662, boa noite, final pista 10. O TAN 3662, boa, está autorizado o pouso na 1-0. Venta 1-0 graus, 1-2 é nóis. Autorizado o pouso, pista 10, TAN 3662. Comandante, TAN 3197, boa noite. Confirma, é Dael Diné? Dael Lady Rumi. Ok, Lady Rumi, obrigado. 3662 no solo 157. Chame o solo, 121 decimal 9. 3662. Confirma. Boa noite, TAM 3662, prossiga táxi via Alfa Juliette, porção 07. Alfa Juliette, 07, 3662. Repetir a solicitação? O vento, senhor, por favor. Porque o vento é 1-0 graus, 1-3-9. Autorizado, desça para 2500, 10, 10, 2, autorizado, terminado, com 9096. 3610, boa noite, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 03. Chinema 3610, copiou? Afirmativo, Alfa Juliette, 03. 3197, cópia. Tá, 3197, prossiga. Autorizado Galeão, nível 340, via para November 857. Decola a pista 1-0 após a decolagem curva à direita. Perfil de saída da El Lida, após Lida voa desse Teirume para interceptar a aerovia. A cena 5037, 120.8 a controle. 3-4-0 para November 857, da El Lida, direto Irume. Transponda 5037, controle 208, TAM 3197. Correto, chama pronto. Vai chamar pronto, obrigado. Salve Salvador, boa noite, bom 973, informação papá. Boa noite, gol 973, pro Galeão, pronto. Afirma. Autorizado, Galeão 360, para November 857, Monsul. Decola 1-0, curva direita, perfil de saída da El. Leda, após Leda, voa da CT Irume. A cena 5042, controle 120, decimal 8. Para o Galeão, 360, decola da 10, da El, Leda Irume, 5042, 1973. Tá pronto, gol no 973. Passando 66, visual capista, gol 9096. Corre 1 no 8, edição 96. 1895, boa noite. Salvador, boa noite, gol 1096. Gol 1096, boa noite, continua a aproximação, guardando a direção de pouso. Sente, gol 1096. Bom, no 096, autorizado pouso na pista 10, vento 110 graus, 10 nós. Pouso autorizado na pista 10, bom, 1096. 096, Falcon 09, e agora 1-2, número 19. Obrigado, boa noite. Boa noite, Vono 096, táxi autorizado via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, da Juliette, Vono 096. O Serra Vitor 368, reporte. Nada, aqui eu estou aqui para o final do... Direto Duna, reporte descida. Eu estou nível 120. O 120 é o mais elevado aí. 120, direto do... 120, direto do... Santos da Juliette, com 096. Gente, via Juliette, portão 08. Via Juliette, portão 08, com 096. 63, 10, autorizado para Recife, via Perdulu 17, nível 350. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, curva esquerda após decolagem. Transponder 5046, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Sanar 6310 correto, portão 3, chame pronto para o SPEC, seu nome. Salvador, tá 3197, pushback, acionamento no 62, por gentileza. Então, 3197 autorizado, chame táxi. Tá autorizado, tá 3197. Salvador, Grand American 230. Michael 230, go ahead. Yes, we're parked on apron 3. We'd like to show the aircraft through the main apron gate 10. Michael 230, please show the aircraft to report to enter apron number 1. Report before entering main apron, American 230. Fala com o 973, com Polo 973 autorizado, chama o taxi. Chama o taxi. O 3197 confirma iniciando o posto no portão 06. Mais 10 segundos para iniciar o 3197. Gente. Mais que a Alfa pode prosseguir até 2.000? Isso, até 2.000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizado ao final do NDB do Lula. 2.000. Polo 973, autorizado táxi para o ponto de espera pistão 90 via Texas India, ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 2, um bom voo. 32, ponto de espera 395, bom voo. Identifique, desça para 4 mil pés, vou encerrar a vida 367, ajuste no 012. Para 4 mil, vou encerrar a vida 367, sou no 012, ajuste, vou 21 às 4. Agora, notoriamente 3 horas e 45, quando é na minha frente. 197, autorizado táxi para o ponto de espera pistão 90, via parte 1 no Taxi Índia. Ponto de espera chame torre 118.95, ajuste no 0 no 2, um bom voo. Via parte, ponto de espera 3858, autorização, ponto, beleza? 858, informação Quebec, autorizado para Fortaleza, via Pesolo 19, após conforme plano de voo, nível 370. Perfil de saída Momo, transição Froti, curva esquerda após decolagem. Transponder 5051, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Fortaleza 370, primeiro via Pesolo 19, e após conforme, decola Momo, transição Froti. Aciona 5051, controle de 208, 3858. Então 3858, correto, portão 2, chame pronto, se tiver acionamento. Salvador, 3197, pronto, ponto de espera da 10. Tá 3197, autorizado, alinhar e manter. Alinha e mantém, tá 3197. Salvador, Brown, American 230, approaching main apron for gate 10. America 230, clear the main apron, report when you finish the Tony aircraft gate 10. Report when finished towing, American 230. Stabilizou, Charlie Mike. Oh, Mike Charlie Alpha. Com a 73, decolou. 1208, boa viagem. 208, obrigado. Está autorizado a RNAVE, reposto na final do procedimento. Está autorizado a RNAVE, vou levantar. Controle, boa noite, voo 2699-73, livrando 1700. Voo no 973, contato radar na decolagem. Voo 360, Cera Dael, transição Irume. Dael Irume, 360, gol no 973. Apoio o cancelamento, prosseguir plano 7, o Mike Chalhau. Mike Chalhau, plano modificado 3-1. Curve à esquerda, chame girando base para o plano 7, mais estrelado. Vento uma centena com os mais. Passo, Matheus. Plano 3197, autorizado a decolar, vento uma centena com os mais. 197, veículo 33, chama no 20 decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado, senhor. Uma boa noite, tá? 3197. A intercepção na final da 17 contra a embaixada, Mike, Tchalhão. Tchalhão, Alfa, vento, uma centena, 10 nós, todos autorizados, fechando as armas. 17. Os autorizados no 7, Mike, Tchalhão. Tchalhão para 340, para 3197. A possibilidade de varar para de Leda, senhor? Fazer a coisa. É, confirme. Autorizado lá, direto Leda. Muito obrigado, senhor. Direto Leda para 3197. Tchalhão, Alfa Solos 35, vai até? Ah, sim, Matheus. Autorizado o táxi até lá, está na sequência livre. Boa. São 3258 autorizado, chama o táxi. Contato 3258. 251-1288, voo 9973, obrigado, boa noite. Tá passando o Serra Vida 366, visual com campo, gol 2194. 294, chama agora turno 118, décimo 95. 118, décimo 95, um bom trabalho, gol 2194. Torre Salvador, boa noite, gol 2194, 3 milhas e meia do Serra Vida 372. Flash, gol 2194, avistado, vento de proa com 11 nós, todo autorizado, pista na zero. Vente livre, pouso na zero, gol 2194. M313, controle Salvador, a semi-identificação, deixa via cada ponto para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 090. São 3858, autorizado táxi para ponto de espera pistão 0, via Taxi Indian, ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 2, um bom voo. 0 no 2, 295, ponto de espera, obrigado, boa noite. Boa noite. São 3197, chama agora o centro de serviço 125, décimo 1, no caso negativo 128, décimo 8. 251288, muito obrigado, boa noite, São 3197. Salvador, boa noite, São 3305, formação Quebec, 210 para 150. 305, controle Salvador, sem identificação, dessa via chegada a Mário para o nível de voo 060, ajuste ao altímetro no 012. 060 no 012, 3. 6310 autorizado, chame o táxi. Boa noite, Estão 385, autorizado a alinhar e decolar. Pista no 0, vento 1, centena, 11 mais. Estão em sua taxa-gilete aguardando para ingresso. Gente, taxa-gilete real, aguardando 2 ingressos, 2, 1, 4.